chegou no São Cristóvão, a Clínica Sorriso do Povo. É isso mesmo, Clínica Sorriso do Povo. Uma clínica odontológica com preços acessíveis e dentistas especializados para melhor atendê-los. Faça sua avaliação com rapidez e agilidade. Trabalhamos com facetas dentárias, a queridinha do momento. Aparelhos ortodônticos, próteses, restaurações, implantes, canal, clareamento dental e botox. Venha nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. Ficamos aqui, pertinho de você, na Avenida Castelo de Castro, 441, próxima lotérica, no São Cristóvão. Venha cuidar do seu sorriso, aqui montamos o seu aparelho na hora. Acesse o nosso Instagram, @sorrisodopovo São Cristóvão, ou nosso WhatsApp. 992371261. 992371261. Será um prazer atender você. Chegou no São Cristóvão, a Clínica Sorriso do Povo. É isso mesmo, Clínica Sorriso do Povo. Uma clínica odontológica com preços acessíveis e dentistas especializados para melhor atendê-los. Faça sua avaliação com rapidez e agilidade. Trabalhamos com facetas dentárias, a queridinha do momento. Aparelhos ortodônticos, próteses, restaurações, implantes, canal, clareamento dental e botox. Venha nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. Ficamos aqui, pertinho de você, na Avenida Castelo de Castro, 441, próxima lotérica, no São Cristóvão. Venha cuidar do seu sorriso. Aqui montamos o seu aparelho na hora. Acesse o nosso Instagram, @sorrisodopovo São Cristóvão, ou nosso WhatsApp. 992371261. 992371261. Será um prazer atender você.